cachaça, quero a receita pra esquecer o amor dessa sujeita. Pago dobrado pra quem disser a fórmula certa pra esquecer essa mulher. Ô, trem! Vem rachando, vem rachando, vem! Sete da manhã estou chegando em casa, na minha mão um copo de cachaça. Mas a realidade agora vai doer quando entrar no quarto e não ver você. Quero cachaça, quero ouvir, pra esquecer o amor dessa sujeita. Pago dobrado pra quem disser a fórmula certa pra esquecer. Cheguei na balada, já fiz amor, bebi o uísque, já tô na cachaça. E a cabeça pensando em você. Tá vendo? Eu pedi tudo, sempre louco, investi no prazer. Ainda não consegui te esquecer. Quero cachaça, quero arrecer, pra esquecer o amor dessa sujeita. Pago dobrado pra quem disser a fórmula certa pra esquecer essa mulher. Opa, Janduíra! Sete da manhã estou chegando em casa, na minha mão um copo de cachaça. Mas a realidade agora vai doer quando entrar no quarto e não ver você. Quero cachaça, quero arrecer, pra esquecer o amor dessa sujeita. Pago dobrado pra quem disser a fórmula certa pra esquecer essa mulher. Quero cachaça, quero arrecer, pra esquecer o amor dessa sujeita. Pago dobrado pra quem disser a fórmula certa pra esquecer. Cheguei na balada, já fiz amor, bebi uísque, já tô na cachaça. E a cabeça pensando em você. Já fiz de tudo e mais um pouco, estou quase louco, investindo no prazer. Ainda não consegui te esquecer. Quero ouvir, quero. Eu quero ouvir Caminho da Roça. Nessa sujeita, pago dobrado pra quem disser a fórmula certa pra esquecer essa mulher. Ô, Tri! Alô, Lécio, meu parceiro! Arrocha e vê! Simplesmente, paixão!